Bom dia, pessoal. Aqui estou fazendo meu trabalho de jornal no CAPES. A gente vai tratar o assunto dos usuários. Se eles... Os usuários, se eles... Quando eles fizeram tratamento médico. Bom dia, Adair. Você foi internado já? Já. Foi internado? Já. Faz quanto tempo? Mais dois anos. Dois anos. Como foi o internamento? Foi bom. Como aconteceu? Você que fez? Minha irmã que me levou, chamou o SAMU. Você está contente com o tratamento do CAPES? Estou contente, Você faz tratamento em outro lugar? UBS? Não. Não faz terapia no seco? Não, é só aqui no CAPES. Então você está contente com o CAPES? Estou. Obrigado, Aldair. Então, abraços. Abraço.